que a senhora se permitiu vir trazer o vosso conhecimento no diálogo com os espíritos? Primeiro, filho, porque eu estou passando a informação para todos vocês e estou doutrinando uma legião de espíritos que se faz presente aqui comigo. Eu estou trazendo pelo menos aí na faixa de uma centena de espíritos de algum aqui dentro do cemitério para essa casa nesse momento. Tá certo? Tem muito espírito aqui que eu estou trazendo dentro do cemitério que estão precisando escutar essa palavra, que mais é a doutrina que eu já faço, mas eu trago não só para a legião da qual eu lidero, para a qual a Falange, que tranca a rua, Marabô, Tiriri, todos os exus que se fazem presente estão trazendo os seus também. Então estão participando dessa mini aula com Maria Padilha. Que coisa chique, né, meu filho? Estou dando uma aulinha, né? Aprender, filho. Se eu escutei os mais evoluídos para aprender, por que os que estão no estágio de evolução, que estão buscando ainda, não vão aprender comigo também? É assim que a coisa funciona. Salve o mistério divino da criação. Salve o mistério Pombogira. Salve a linha da Calunga pequena do cemitério Campo Santo, Deus do Pai Omulu. Nada é inútil em a natureza. Nada, filho. Nada. Por mais que se tenha noção da importância desse trabalho que está sendo gerado hoje por cada ser encarnado na Terra, o Vermicê não tem noção da grandiosidade que isso representa para todo o universo, Jefferson. Nossa. Fui profundo agora, não foi, Foi, mas... foi. Que a verdade é profunda, né? Quando você pratica caridade para alguém, Jefferson, quando você faz o bem para alguém, essa pessoa ela vai estar tá mandando positividade para você, não vai? Ela vai estar tá te abençoando de alguma maneira, não vai? Isso é uma troca. Certo. Eu não estou dizendo que você tem que fazer para ter algo que vai ser cobrado diretamente, não. Naturalmente as coisas vão acontecer. Eu faço bem para você, meu filho, e você me abençoa automaticamente. Tá certo? Eu estou mandando bem para você e você está mandando bem para mim de volta. Pensem, reflitam. Tentem quebrar essas mazelas que existem dentro de vocês. Nada fica no oculto. Tudo é escancarado perante a espiritualidade. A cada Exu, a cada pombagira que se apresenta, conhecem às vezes vocês melhor do que vocês mesmos. Conhecem o seu coração, o seu pensamento. Vamos se livrar das mazelas. Vamos procurar seguir o caminho da evolução. Não é isso? Com respeito ao próximo. Com trabalho, com perseverança, com fé. A vida é justa. Tudo se tem um peso, tudo se tem uma consequência para o que se é feito. Deixa a pomba gira passar, deixa a pomba gira passar, boca da mata. Deixa a pomba gira passar, deixa a pomba gira passar, boca da mata. Ei, ei, boca da mata. Deixa a pomba gira passar, deixa a pomba gira passar, boca da mata. Deixa a pomba gira passar, deixa a pomba gira passar, boca da mata. E Mojibá, ai se você, ai, quiser a minha proteção. Salve Maria Padilha da Sala. Salva, Padre. Salva a tua esposa. Salva, nego. Deixa eu me ajeitar por aqui. Acenda um negócio pra mim, tá, filho, por favor. As portas do inferno estremeceram, as almas correm para ver quem é. A porta do inferno estremeceu, as almas correm para ver quem é. Ela, bomba gira das almas, mulher de luz e fé que é coroada no balé. Ela, bomba gira das almas, mulher de luz e fé que é coroada. Salve, moço. Salve, sua irmã. Salve. Salve, sua irmã. Salve. Salve, sua irmã. Salve. Agora vocês puxaram tantos os pontos aí, não puxaram meu povo. Maria Padilha das Almas, o cemitério é o seu lugar. É no buraco que Padilha mora, é no inferno que Padilha vai girar. Maria Padilha das Almas, o cemitério é o seu lugar. É no buraco que Padilha mora, na catacumba que Padilha vai girar. O nojo? Só a sua energia. Deixa essa negra. Salva a força do bicho, né, filho? Salva a força da calunga pequena, a força do campo santo do cemitério, não é isso, Jefferson? Sim. Saúde suas forças, viu, filho? Que assim seja. Automaticamente já cheguei nos ouvidos dizendo que queria vir. Pois pra é. Pra dar um recado, pra conversar com o RNC, não é isso? Filho? Foi a senhora. Foi, né, filho? Que lindo. Não é à toa que vai me dizer, não chamou ninguém, me chamou, não é isso? Filho? Foi. E quando ele foi no banheiro lá pra poder se concentrar e fazer as perguntas dele pra sair do meio da... No diálogo, ele veio perguntar se eu queria vir. Eu disse que seria o maior prazer da minha parte. Oh. Falar com o Pai Messias. Tá certo, filho? Que honra, viu? Tô muito feliz. Tô terminando de me agitar com o cavalo ainda, tá certo? Pronto, filho? Fique à vontade, viu? Mas já me sinto. Deixa só eu ajustar algumas coisinhas aqui. Você não pode bater por aqui mesmo, né, moço? Ó, fica à vontade, que a casa é sua. Trabalha na confiança do médico, né, filho? Que não tava esperando eu vir, e de repente a gente bota as caras pra vir, nem sempre o médico tá trabalhando junto comigo, não é isso? É. Diferente da preta velha que ele recebe de 15 em 15 dias, tá sempre recebendo na casa pro diálogo, não é isso? Eu venho mais na régua de agosto, na régua de fevereiro na casa e algum trabalho específico também na casa dele. Podemos começar, né? Podemos? Que assim seja. Graças a Deus. Me bota uma bebida, filho, por favor. Qual é o nome da senhora? Maria Padilha das Almas. Como a senhora conquistou esse nome? Essa digna, essa graça. Eita, filho. É muita história, né? Muita história de dor, de sofrimento, né, filho? Muita história de aprendizado. Muitas experiências adquiridas diante de tantos e tantos séculos de aprendizado, não é isso, filho? Sim. Realmente. Maria Padilha, tive a honra de ser resgatada por esse espírito. Maria Padilha, tá certo, filho? Maria Padilha das Almas, muito trabalhar no Campo Santo, não é isso, filha? É. Tive que deixar uma moça trabalhando no meu lugar lá com os Exu para poder ir, né? Claro. Obrigado, filho. Inclusive pelo copo, pela taça que você colocou para mudar uma, tá certo? Sinal que você sabe tratar uma mulher bem, não é isso, meu filho? Salve, salve, filho. Salve suas forças. Salve, dona Maria Milano. Não é bem a bebida que Maria Padilha gostaria de trabalhar, mas o importante é o trabalho. Não é isso, filho? Afinal de contas, foi tudo... surgiu de repente, não é isso, filho? Sim, improvisado. Isso. Daqui é a bebida de mestre da Jurema, né? Não de bruxa de cemitério. A senhora tem a... tem o dom de perceber e interpretar cada coisa que fazem para a senhora e agradecer na devida proporção. Não é isso, filho? A educação é muito importante. Não é isso, filho? O respeito à educação é muito importante. Independente do grau evolutivo que você se encontre. Tá certo, nego? É importante você respeitar cada um. Não é isso? Porque todos somos iguais. Apenas o grau de consciência um pouquinho diferente. Tá certo, filho? Sou uma pombagira um pouco diferente das demais, tá certo, né? Eu sou muito simpática. A minha gargalhada é mais um instrumento magístico do que propriamente um gesto de simpatia. Sim. Só uma questão de campo de trabalho, de polaridade, não é isso, filho? Sim, sim. Parceira de trancar a rua das almas. É. Trabalho lado a lado com o moço. O que o homem não vê, eu vejo. Nossa. E o que eu não vejo, ele vê. Um complementa o outro, não é isso, filho? Sim. Como a senhora desenvolveu essa competência de ver o que Exu não vê? Eita, filho, a polaridade feminina, não é isso, nego? Tudo é Exu, né? É isso, né? A polaridade feminina, né? O jeito aguçado da mulher de percepção, vamos dizer assim. Uhum. Não é isso, filho? Sim. E assim a gente se complementa, a gente interage. Eu vou respondendo e a gente vai interagindo, tá certo, filho? Eu não sou como a maior parte dos espíritos que chegaram aqui, que eles vão falando, né? Não, não. Companheiros de trabalho, os compadres, companheiros da Jurema de trabalho também, mas eu tenho um jeito meio diferente de ser, tá certo, filho? Sim, sim. Tô falando isso não é nem tanto pra você, mas pro meu cavalo. Não. Mas pro meu cavalo, pra ele deixar com que eu fique à vontade. Eu não sou o que ele quer que eu seja, eu sou eu. Cada um tem o seu jeito. É isso, meu filho. Você já viu o meu filho recebendo outras pombagiras, não foi isso, meu filho? E tem um jeito completamente diferente. O meu jeito é esse. Gosto de quem gostar. Como a senhora ensina as pessoas a não ficarem chateadas e se fazerem de vítimas diante de alguém de autoridade? Às vezes vem uma autoridade para ajudar a pessoa a ser melhor, ela já murcha já. Isso, filho. Tudo vai de acordo com o ego, com a vaidade, né? É o que a gente mais tem que trabalhar no coração do ser humano. É o ego, é a vaidade, é o orgulho. São as principais chagas da sociedade hoje em dia, não é isso, filho? O orgulho, a vaidade, o ego, elas destroem o ser humano por dentro, de dentro para fora. Eita. Tá entendendo, meu filho? Sim. Destroem o ser humano. São verdadeiras chagas, são feridas abertas. Se bem soubesse, cada um procurava curar das suas. Se bem soubessem que o orgulho e a vaidade são feridas abertas, cada um procuraria cuidar da sua? Isso, filho, e não deixar a ferida aberta, a Deus dará, procurava o antídoto para curar essas feridas o mais rápido possível. Por que, Dona Maria Padilha, na sua ciência, as pessoas deixam uma ferida aberta sabendo que pode contaminar? Zona de conforto, comodismo. Não é isso, meu filho? Sim. Quantas pessoas hoje estão preparadas para escutar a verdade? No e crua, como o Exu gosta de dizer, como o Bajira gosta de passar. Quantas pessoas gostam de ouvir a verdade? A maioria delas já vai logo em defesa. Não é isso, filha? Eu vou dizer uma verdade pra você, que era no seu bem, você já vem se defendendo. Não é isso, meu filho? É. Tendo em vista que muitas vezes a pessoa que chega pra aconselhar é uma pessoa que te ama, que te respeita, que te quer o bem, ou até mesmo um espírito que tá um pouco, um ou dois degraus na sua frente da escada evolutiva, que vê de uma maneira diferente, tem uma visão macro diferenciada. Sim. Não é isso, filha? Pombogira, cura. Trabalhamos na linha de cura, filho. É? Sim, meu filho. Só as curas espirituais que a gente desenvolve repercutem em todo o corpo físico, não é isso? Não só no do corpo astral para descender outro filho. Pode olhar. Trabalhamos na linha do coração, meu filho. Em todos os sentidos, tá certo? Certo. Se a gente pudesse vê-la, que aparência veríamos? Linda, maravilhosa. Muito bonita, filha. Meu filho já me viu. Na porta da casa dele. Com cabelo preto, comprido, filho. Pele branca. Alta. Com um vestido lindo e maravilhoso, longo. E bem séria. Isso quando eu quero me aparecer bonita, não é isso, filho? Porque em determinadas situações, quando eu quero aparecer como o diabo, eu apareço. Quem aparece? Você ela tem nessas circunstâncias? Como caveira, filho. Nada demais. Tá certo? Eu não me plasmo como monstro. Eu me plasmo como caveira, só osso, filho. Tá certo? Foi assim que, depois que a carne se decompôs, não é isso, meu filho? Dentro da catacumba, dentro dos buracos, só fica a caveira, não é isso, filho? E como eu trabalho na linha da calunga pequena, eu me apareço como caveira só. Mas pra vocês é difícil, né, filho? Enxergar certas coisas, né? Eu não quis aparecer pro meu filho assim, com esse método de trabalho, que muitas vezes eu venho desempenhando na esquerda, não é isso, meu filho? Ah. Pra um trabalho específico, vamos dizer assim, porque muitos se confundem entre esquerda e direita hoje. Vamos dizer assim, um trabalho específico que Maria Padre das Almas vem fazendo. Tá certo? Então, quando eu apareci pra ele, eu mostrei que eu tava na porteira da casa dele lá, tomando conta, mas eu tava linda, maravilhosa e radiante. Só não sou de muita risada, não sou de muita coisa como sete cruzilhada é, que chega é toda espalhafatosa. Gosto muito dela, sabe, meu filho? É um parceiro de trabalho. Ela vem na linha dos caminhos, eu venho na linha da calunga pequena, na linha das almas. Cada um no seu quadrado, como vocês dizem na Terra. Não é isso, nego? Cada um do seu jeito. E um respeitando o jeito da outra. Às vezes as pessoas têm preconceito com homem incorporar com bogia. Meu filho tinha muito preconceito também. Ah. Meu filho, meu cavalo, tinha muito preconceito também, filho. Pra eu começar a baixar nesse cavalo e tá aqui hoje, isso pra mim é uma grande vitória, sabia, filho? Nossa. É, filho. É uma grande vitória, porque eu nunca imaginava que esse meu filho fosse chegar a um grau de evolução espiritual, de humildade e de entrega, porque é uma confiança. É. Não é isso, meu filho? É uma entrega. É. Eu estar presente aqui hoje, filha, sentada, montada nesse cavalo, é, pra mim é uma grande vitória. Nossa. Tanto os médiuns até hoje que têm dificuldade de estar recebendo mulher, o cavalo, por exemplo, não recebe. O outro cavalo tem uma grande dificuldade para receber. Espírito de polaridade feminina. Não que seja... Não estou dizendo que no caso deles, que é... Deveria mudar de ideia, né? Não, não estou dizendo que é por causa de orgulho, não estou dizendo que é por causa de preconceito. Ah. Eu falo pelo meu filho. Pronto. Eu estou dizendo que existem médiuns masculinos que têm dificuldade de incorporar espírito de mulheres. Nossa. E o meu filho, no começo, tinha por ele ser preconceituoso, porque ele achava que as pessoas iam achar que ele era viado. Mesmo ele sendo hétero, casado, com filho, achava o problema das pessoas de achar, imaginar o que as outras pessoas vão achar. Sendo que a essência é muito maior que isso. Não é isso, meu filho? A essência, o objetivo é muito maior do que qualquer coisa. Tá certo, nego? Então hoje eu fico muito feliz de estar aqui presente, de eu ter me comunicado com você, você ter pedido para ele. Primeiro eu recebi a autorização dele. Porque existe o livre-arbítrio. Eu jamais iria vir se o meu cavalo não quisesse que eu estivesse aqui. Pronto. Ia ficar decepcionada. Não é isso? Ia embora daqui decepcionada porque não tive essa oportunidade de trabalhar. E eu estou aqui trabalhando, não estou aqui para brincadeira. É isso mesmo. Claro. Eu estou passando uma mensagem, essa mensagem vai rodar todo mundo na luz de Exu Pomba Gira. Sim. Então eu sairia decepcionada porque eu tinha perdido uma oportunidade de trabalhar. Mas graças a Deus estou aqui presente. Mas para dominar esse cavalo não foi fácil. Então, o que perde os homens que por preconceito dizem não vou incorporar a pombagira? Perde a grande essência da pombagira, filho. O encanto. A magia. Um lado que não vão conseguir encontrar com o espírito de polaridade masculina como o Exu, por exemplo. O que nós temos no nosso trabalho é específico. Não é só com paixões. sexo, com amor, com namoro. Não, a pombagira é muito mais que isso, filho. A pombagira é um encanto pela vida. Não é isso? É um encanto pela vida. É um encanto por algo maior. É trabalhar naquela cabeça das pessoas que se encontram depressivas, fazendo com que ela desperte o amor pela vida novamente, meu filho. Veja como a vida é linda e maravilhosa no nascer do sol, até mesmo na escuridão, que eu amo, onde você se volta para dentro de si mesmo. Não é isso? Na natureza, nos campos santos, seja nas pedreiras, na calunga grande, na calunga pequena, e assim sucessivamente. A pombagira é o encanto, é a força, é a magia que movimenta o mundo. Pombagira é o encanto, é a força e é a magia que movimenta o mundo. Você pode falar mais um pouco dessas três coisas? Isso, filho. Você tem aquela coisa que se diz, quando se dá para homem, se dá para mulher, quando se dá para mulher, se dá para homem, porque Exu não trabalha sozinho, pombagira também não. Então, Exu e pombagira representa o movimento, filho, representa a vitalidade. E é justamente quando as duas polaridades se completam. No barracão, a qual os meninos trabalham, se fazem presentes, as mesas de trabalho da Jurema se fazem com as duas polaridades. Não é isso, masculino e feminino? E é assim que a gente trabalha, completando esse lado. No começo, falando de magia, de domar o meu cavalo, o menino tinha muita dificuldade de receber espírito feminino. Para receber a cigana foi um Deus nos acuda. Eu cheguei a acompanhar um pouco da conversa que vocês tiveram ontem, onde ele comentou que para receber a cigana ele se sentia muita dor de cabeça, se sentia muito mal. Uma vez eu encostei perto dele, filha. Isso, filho, muito obrigado. E eu queria chegar e fui no momento que ele estava despertando toda a sua família espiritual e eu cheguei junto dele. Outros disseram que era Rosa Caveira, me confundiram, viu, filho? Não era nada de Rosa Caveira, era Maria Padilha, depois liga pra ele. Tô meio que dando um bloqueio no mental dele nessa hora pra ele não me atrapalhar aqui, tá certo, nego? Pra ele me deixar à vontade. Então, automaticamente, eu cheguei perto dele pra incorporar e ele não conseguiu ceder, mesmo que inconscientemente. Ele ficou querendo cair, filho, tonto. Magia, né, filho? Força da entidade pra trabalhar, pra dominar o cavalo, né? É, tem que apertar um pouquinho, né? Botar um cabrecho, apertar, machucar um pouquinho pra poder o cavalo se domar um pouco. Não é isso? E o filho sofreu nesse dia e ele ficou muito preocupado. Disse, meu Deus, e agora? Eu nunca mais quero sentir isso de novo. Aí eu irradiei outra moça. Outra pombagira que estava incorporada na menina. E fui dar o recado pra ele lá, através dela. Oh. Olha só, da próxima vez, tu não brinca não, tu deixa a tua pombagira vir trabalhar. Rompe teu preconceito. Rompe essa barreira. Deixa a moça vir. Porque se tu ficar com essa barreira cada vez mais, vai ser pior. O meu cavalo, ele trabalha com muitas mulheres. Jefferson. Trabalha com preta velha, com cigana, com pombagiras, com mestra. Uma mestra Luziara que também trabalha com ele. Cada um no seu trabalho específico. Muito diferente uma da outra. Então já sabíamos que ele tinha essa família espiritual e polaridade feminina muito vasta. E ele teria que, de alguma maneira, estar dando passagem para essa espiritualidade trabalhar. Não é isso, filho? E é o que está acontecendo hoje, graças a Deus. Quando se afirma todo heterossexual que dá passagem para a pombagira, olha lá como é que vai terminar isso. Tem um homossexual reprimido dentro de si. Ser humano é deprimente. É deprimente. Tá certo, meu filho? É... Tem que se descobrir a essência maior por trás de todas as coisas. A essência do amor, do trabalho, da prática, da caridade. Um filho de fé que afirma isso é um pobre, tolo, ignorante. Precisa estudar um pouquinho mais, não é isso, meu filho? Ler um pouquinho mais, não é isso mesmo? Porque não faz sentido. Quer dizer que todo homem que incorpora a pombagira agora vai virar viado, vai virar... Eu adoro os viados, tá? Adoro os homossexuais. Muitas vezes ele tem uma... eles têm uma mediunidade muito maior do que o próprio hétero. Mas enfim, não faz sentido, né? Ter opções e escolhas sexuais e desejos com você receber um espírito feminino. Eu não vou interferir no sexo, no interesse sexual do meu filho. Não faz sentido nenhum isso, né, meu filho? Eu quero trabalhar. Eu quero evoluir, quero que ele evolua junto também. O objetivo é só esse. Claro. Obrigado, viu, meu filho? Pela cigarrilha que vai me ser trouxe pra mim. Porque não, foi pra mim, não foi pro seu mestre. É possível fazer, fazer ajuste pra voz dele ficar mais alto? A gente pode se esforçar mais, tá certo, filho? Vou trazer mais pra cá. Maria... Falaremos mais alto. Obrigado, viu? Maria Padilha, quando diz Pombogira é mais forte que Exu, a senhora aconselha o quê? Não tem isso de mais forte que o outro, filho. São pontos de atuação, tá certo? E muitas vezes eu trabalho na mesma linha do cemitério que tranca a rua das almas. E os nossos trabalhos se completam. É isso, filho? Nossos trabalhos se completam. Nem eu sou melhor do que ele, nem ele é melhor do que eu, e nem eu posso dizer que sou melhor que qualquer outra pombagira, porque a partir do momento que eu digo isso, eu não sou nada. A partir do momento que eu digo que eu sou alguma coisa, eu já não sou nada. Claro, a partir do momento que eu digo que eu sou melhor do que ninguém, eu não sou nada. Não é isso, filha? É. Eu não tenho necessidade de dizer que sou melhor do que ninguém. E nem tenho muito menos necessidade de provar que sou alguma coisa. Porque o que eu tenho que provar, eu já provei. Para quem rege todo o universo. Não é isso, filho? Sim. E continuo provando até hoje através do meu trabalho. Que é um trabalho bonito. Lidera uma falange de Pombagira, de lei de Pombagira também, que está buscando sua evolução, tá certo, filho? Sim. Bujuá. Todos aqueles espíritos perdidos, Jefferson, que estão buscando a luz, a lei divina, que estão buscando um lugar melhor, que geralmente estão na merda, estão no lixo, estão na perturbação. Estão em locais que não gostariam de estar, mas a consciência deles leva eles para aqueles determinados locais no astral, certo? Eu mostro uma oportunidade para aqueles espíritos saírem dali. Tenho vários escravos trabalhando comigo, que fazem o que eu quero, fazem o que tem que ser feito para o trabalho. Tá certo? Sim. Alguns de uma maneira que já estão aprendendo a lidar com magia, que já estão aprendendo a manipular as energias, e outros que não. Que ainda se encontra na treva da própria ignorância. Não tem o conhecimento ainda, né, esse filho? O conhecimento é que faz com que o espírito tenha uma evolução maior dentro do astral. Não só o conhecimento, como o direcionamento moral também. Tá certo? Sim. Mas o conhecimento é a base de tudo. Como você vai volatilizar, como você vai manipular magia, manipular as energias da natureza, como você vai manipular isso aqui, ou eu estou fazendo isso aqui porque eu acho bonito. Não é, né, filho? Eu estou trabalhando, estou manipulando energia para o bem de cada um de vocês que se fazem presentes aqui. Tá certo? Inclusive para o meu cavalo, que eu estou muito feliz com ele hoje. Graças a Deus. Para quem eu tinha que provar, eu já provei o que tinha que ser provado. Explica essa colocação sua para a gente. Não é, filho? Para a gente atingir um grau de pombagira de lei, para a gente atingir um grau de liderança dentro do meio espiritual, para comandar falanges e legiões de espírito, a gente não vai ganhar esse grau à toa. A lei divina não vai permitir que qualquer pombagira lidere algum grupo de centenas de espíritos, não é isso, meu filho? Então não tem esse grau à toa. Tá certo, meu filho? Eu lidero algumas pombagiras de lei, lidero alguns quiumbas também, que estão procurando a sua evolução. Tá certo, filho? E vou mostrando para cada um como é que se faz as coisas. Quer aprender? Então vamos trabalhar. Não é isso, filho? Sim. E tudo é uma troca no meio espiritual também, tá certo? Tudo é uma troca no meio espiritual. Sim, também. E no meio terreno também, filho. Tudo é uma troca. Aham. A caridade é uma troca. Valeu. Deixa eu me explicar melhor. Sim. Quando você pratica caridade para alguém, Jefferson, e você faz o bem para alguém, essa pessoa ela vai estar mandando positividade para você, não vai? É. Ela vai estar te abençoando de alguma maneira, não vai? É. Isso é uma troca. Certo. Eu não estou dizendo que você tem que fazer para ter algo que vai ser cobrado diretamente, não. Naturalmente as coisas vão acontecer. Eu faço bem para você, meu filho, e você me abençoa automaticamente. É. Tá certo? É. Eu estou mandando bem para você e você está mandando bem para mim de volta. Nossa. Se através do meu olhar, através do meu pensamento, eu estiver amaldiçoando você, meu filho, mesmo você grudado na matéria, você vai sentir através das suas bandas, da sua família espiritual, e automaticamente você vai me repelir, você vai mandar de volta essa maldade também. Tudo é uma troca. Sim, você sim. Tem uma plantinha, você vai regar ela e ela vai ficar bonita para enfeitar o seu jardim. Você não vai regar ela para ela permanecer da mesma forma. Ela vai enfeitar, ela vai trazer um perfume, ela vai trazer uma fruta para você matar a sua fome. Tudo é uma troca, filha. Certo. Mujubá. Se alguém manda um trabalho negativo para destruir o seu médium, a senhora neutraliza ou devolve? Filho, eu boto para foder. Eu não tô aqui para brincadeira, não. Pronto. É a lei do retorno. As consequências, né, filho? O mal, ele ganha movimento quando ele é mandado pra alguém. Eu não deixo o mal parado, não, filho. Eu boto pra foder. Tá certo? Eu não preciso estar fazendo frente pra ninguém aqui, não é isso? Como eu já acabei de dizer. Posso fazer frente? Quer dizer o quê? Eu não preciso estar... Pintar uma imagem que não é. Exatamente, filho. Fala. O mal mandado pro meu filho, é. Se ele merecer, eu vou deixar ele receber o mal. É. Até... Esgotar. Esgotar ele... Ou que ele aprenda com aquele mal que ele acabou colhendo, que plantou. Estou sendo claro com você, meu filho? Até botar o karma ali. Exatamente. Ou até eu mesmo posso estar cobrando karma dele. Já chegou fiz. A hora, né? Já fiz, filho. Cobra, filho, pesadamente. Para o bem dele. Certo. Agora, se meu filho não está merecendo, está sendo vítima de inveja, de falsidade, de traição... Aí eu mostro minha outra face. O mal não fica parado. Nem o bem fica. São energias. Não é isso? A gente manda de volta pra puta que pariu. A gente bota pra fuder mesmo. Depois ele que se vire pra lá. Se ele tiver as forças para se segurar, que fique de pé. Se não tiver, a vida que toma em conta. É assim que acontece, Jefferson. No meu campo de atuação é assim. Ó, olho por olho. É assim, filho. Dente por dente. Eu sei que cada integrante da família espiritual age de uma forma, não é isso, meu filho? É. Tenho muito respeito por cada um deles. Mas o meu ponto de atuação é esse. A senhora tem essa liberdade para fazer isso? Tenho uma liberdade e também recebo muitos espíritos do outro lado para esgotá-los. Muito desvirtuados, né, filho? Aqueles que abusaram, que fizeram, que quiseram, sem se preocupar com semelhante, né, filho? Se estavam causando bem ou não. Sou aquela encarregada de Deus maior para estar trabalhando nas trevas, para estar recebendo esse povo, filho. Para estar esgotando de todas as maneiras. Não é isso, filho? Sim. Esgotar a maldade, né? Fazer ele sentir um pouquinho daquilo que ele fez o semelhante sofrer em terra. Parar de gostar do mal feito. Isso. Claro. Nessa situação, vamos dizer que só a força que resolve. É, tia. Um Pai Nossozinho na cabeça de um espírito como esse não vai resolver. Uma oração? Não, filho, não vai. Não vai. Como é que se combate... O criminoso na rua, o estuprador, o que está disposto a fazer o mal. Você vai estar abençoando ele, filho? Vai estar dizendo palavras boas enquanto ele está prestes a lhe matar, a enfiar uma faca em você, estuprar sua mulher, matar um filho seu? Esse vai ter que ser combatido na força, não é isso? E para colocar a mão na merda, deixa eu colocar, a Pombagira coloca. A gente mexe no lixo com vocês, filho. Dona Padilha, eu falei com uma Pombagira uma vez Eu disse assim: fulana mexeu com o que é sagrado. Criança e mulher desamparada. Eu peguei uma médium no meio da rua, fui lá e sentei o cacete nela. Acontece muito, filho. Acontece? Acontece, filho. Mas, filho, utilizar das outras pessoas, quando você tem alguma coisa e a gente quer, pode usar de outras pessoas, filho. Usa até pra... Caramba. Pra mais do que isso. Vamos colocar os mistérios aqui, né, filho? Vamos falar do que tem que ser falado, não é isso? É pra isso que eu tô aqui. Pronto. Não é isso, filho? Sim. Se usa, filho. Se usa no astral e se usa no físico. Não é isso? Mexe na cabeça de um contra o outro pra poder jogar, fazer. Filho, quem tem que pagar vai pagar de um jeito ou de outro, filho. E a gente, geralmente, o Exu não gosta de estar esperando pra deixar só pro outro lado, não, filho. Pombagira não gosta desse negócio, tá esperando, vai pagar só do outro lado. Paga, se não tiver que pagar aqui, vai pagar mais caro lá ainda. Olha. Mas vai pagar, vai. E vai conhecer a força da lei divina. Não é isso, filho? Hoje o claro. Então, normalmente, uma pombagira coroada, assim, entre aspas, vai fazer. Não vai se ocupar com isso, vai colocar um escravo, como você falou. Filho, depende da causa, filho. Se eu quiser, eu vou mesmo e faço. Agora a gente tem tanta coisa pra fazer. É. E a gente tem um batalhão tão grande que trabalha, tá certo? Pra poder estar cobrando karma, né? Em várias situações. Mas dependendo da situação, se for permitido pela lei divina, tem isso, não é isso, Jefferson? Sim. Claro, filho. Claro. Eu não trabalho, se for dito pra mim, Maria Padilha não vai poder exercer. Não vai poder fazer isso agora. Ou então vai poder fazer até determinada situação. Olha, tu vai poder fazer com o Jefferson até aqui. O que muitos erram, filho, Exu e Pombagira, é porque diz, ó, tu vai poder fazer até aqui, porque ele tá merecendo isso, e isso aqui vai ser, pra ele, já tá... De bom tamanho. De bom tamanho. Vai aleijar o cara lá. Ah. Aí neguinho vai e mata. Aí é quando o bicho pega, né, mesmo, filho? Aí você tá indo de contras... os desígnios divinos, do que se poderia fazer. É isso, filho. Você tem que ir até onde você é permitido aí. Os mestres estão aí para falar isso. Os Exus estão aí para falar isso também. De atingir um grau evolutivo e posteriormente estagnar ou perder aquele grau que tinha conseguido no astral. Não é isso, meu filho? Não é exatamente isso? Não é exatamente isso? Então... tudo de acordo com o que a lei divina permite ser feito. Exu e Pombagira, de lei, coroado, como vocês chamam, seja lá o que for, o nome são vocês que dão, mas quem trabalha para a lei divina na linha de Exu e Pombagira tem regras a cumprir. Sempre se tem regras. Quem não tem regra para cumprir, quem não cumpre regra nenhuma, não trabalha para a lei divina, meu filho. Não. Tá certo? Tá no mundo fazendo o que quer. Porque não deve satisfação a ninguém. Eu devo satisfação a Maria Padilha que está acima de mim. Devo satisfação ao Orixá com Bogira. Tá certo? E devo satisfação a Yansã. Claro. Quando a senhora fala a palavra escravo, muita gente diz que como a escravidão foi abolida, isso jamais deveria continuar existindo, ainda mais por um espírito de luz. É isso, filho. Mas ele pede pra ser escravo, né, filho? E na outra época, não. Né, filho? Ninguém queria trabalhar. Ah. E quando se pede pra trabalhar? Eu quero sair daqui. Minha rainha, eu quero sair daqui. Eu não quero mais viver nisso aqui, não. Você tem algo bom pra mim? Tenho. Agora tu vai ter que trabalhar. Pra você ganhar dinheiro, você não tem que trabalhar, meu filho? É. Tu não tem que estar escutando o grito de chefe ou não? Sim. O chefe tá errado? Não é isso, meu filho? Mais um a gente chama de escravo subordinado. Escravo é uma maneira de se falar, porque se fizer merda, a gente bota pra fuder nele. É. Deixa amarrado, preso, joga pro inferno. É isso, filho. Lógico, filho. Quer sair da escravo, quer sair da escuridão, quer sair da merda, do lixo? Então vamos trabalhar. Vamos aprender. Vamos ser útil. tu não quer ser útil, a tua existência não vale de nada, volta pro lixo. Aí sim vai ser escravo de verdade com a terminologia da palavra que vocês utilizam aqui. Aí sim vai ser escravo sem querer ser, preso, acorrentado e só levando patada por cima da cabeça e fazendo o que tem que ser feito e não vai estar trabalhando pra luz. É diferente. E alguém que anda na minha falange, que anda a serviço da lei divina, não é Pombagira e Exu não é santo não, filho. Tá certo? Trabalhando pra lei divina, mas a gente faz o que tem que ser feito. O mal não fica parado. Já meti o pé já, tá certo, Jefferson? É. Isso. Teve um rapaz que mexeu com meu filho, aí meu filho tava certo. E eu não tive pena dele não, tá certo? Como é que foi? Meteu o pé mesmo, como diz o mestre da Jurema, né? Meteu o pé. É assim que você é pretinho fala, né? Esse mestre é assanhado, ele gosta de estar cercado de mulher. Só não se aproxima de mim, por causa de tranca-rua. O negócio dele é estar cercado de mestre de Pombagira. É esse o Zé Pilindra. Dois moços aqui presentes. E a senhora exagerou? Fiz na medida do possível, né, filho? Pra ele se sentir, pra ele sofrer um pouquinho, né? Claro. E até fazer com que ele notasse que aquilo ali ele tava colhendo fruto do que ele tinha feito com meu filho, porque meu filho não merecia aquilo ali. Tinha trabalhado justamente pra ele. E ele fez uma injustiça com meu filho, tá certo? Sim. Aí eu fui lá e fechei a empresa dele. Caramba. Sim, filho. Ele já era um cara todo mexido, todo cheio de coisa errada, todo melado de lama. Meu filho trabalhou com ele, nem pagou e ainda ficou provocando meu filho ainda, como se meu filho tivesse errado com alguma coisa. Eu disse, sai daqui agora. Uma médio clarividente me viu dentro da empresa lá, descendo uma fumaça preta escura. Eita. É, eu não desço em luz, né, filho? Eu não sou preta velha, né? Eu desço na escuridão, eu desço trazendo a nuvem escura que representa. Agora eu tô ficando mais à vontade. Nesse clima de penumbra, adoro. Né? Isso, filho. Pronto. Né? Tava muito claro. É. O povo deixa trabalhar. Eita. Tá entendendo, filho? Sim. Aí eu fui lá e nenhum cliente mais vai entrar aqui, filho. Nenhum. Quem entrar aqui vai se sentir mal. Eu vou assombrar todo mundo. Aqui tu não faz mais nada não. Vou fechar essa merda. E os guias dele? Eu tava um distante dele faz tempo, filho. Ah. Cara, cercado de merda, de podridão, de adultério, de droga, de roubo, de tudo que é lixo. Quem é que tá mais próximo? Se meu filho fizer merda também, começar a se envolver com coisa errada, eu tô fora. Não vou permanecer muito tempo perto dele, não. Claro. Tô buscando minha evolução ou vou permanecer junto de um cavalo que não quer evoluir? De jeito nenhum. Uau. Pode acender aqui pra mim, meu filho? Então, às vezes, uma pessoa que já tem preconceito de Exu, ouve a senhora dizendo isso, vai dizendo que falei. É, filho, pra quem não tem conhecimento fica mais difícil de aceitar. Né? Com discernimento fica mais fácil, né, Jefferson? Porque tudo que está sendo passado, o MC tá tendo entendimento. Sim. Dentro de todo conhecimento adquirido até hoje que o MC tem. Claro. Você sabe que tudo que eu estou falando aqui tem coerência com que se é trabalhado hoje no astral, do que a lei divina permite e o que não se permite fazer. É. Não é isso, filho? Sendo que a Pombagira e o Exu, eles têm um trabalho mais direcionado. É. Não é isso? Sim. Meu filho está derretendo aqui a matéria, suando por causa da minha energia. Totalmente diferente da preta velha. É. Se alguém puder ligar alguma coisa para ele se sentir mais à vontade, porque acaba atrapalhando no meu... Olha. Acaba atrapalhando no meu diálogo. Quando ele perde a atenção dele aqui, ele me atrapalha um pouquinho, tá certo? Mas se você puder ligar um ventilador aí, não. Eu agradeço por ele. Então, dona Maria Clara. É um prazer muito grande, moço, de estar conversando com você hoje. Muito grande. Ah. Não é à toa que eu pedi pra vir. Pois é. Enxerida essa moça, né? Soprei no ouvido e disse, eita, nego. É. Vai querer falar com a mulher hoje, né? Padilha, não vai querer falar com o Exu hoje, não. Deixa eu chupar depois, deixa eu vir hoje. É. Não foi? Foi. Aí você, e Maria Padilha? Aí eu fiquei feliz. Eu disse, o moço tem uma mediunidade muito bonita, viu, filho? É. Tem, filho. Muito sensível. Nossa. Né? Muitas vezes o bom de você é porque você vai se deixando levar com as influências que você recebe. Sim. você vai recebendo a influência, você vai se deixando levar de uma maneira natural. Confiança. Confiança, filho. E a sua família espiritual, muito obrigado, viu, filhos? Meus amados. Tá certo? Então a confiança é muito grande na tua espiritualidade, no teu caminho. Tá certo? Ô, Ju. Muito obrigado, viu, por ter inspirado a gente. Da próxima vez, prepare uma coisa bonita pra, pra Pombagira vir, né? Se tiver a próxima vez. Claro que sim, claro que é. Ô, Dona Maria Padilha, a senhora já foi afrontada por um outro espírito que achava mais forte que a senhora? Filho, isso acontece muito no astral. Ele acabou se dando mal? A gente já vem preparada, né? A gente vem preparada. Mas tem as afrontas, sim, tem os combates. No astral existem muitos combates, né, filho? É. Existem muitos combates. Tá bem aí, filho, pra você? É, sim. Existem muitos combates no meio espiritual, é isso? Com vários espíritos aí. É. E a Pombagira e os Exus estão preparados pra isso. A gente não anda sozinho, não, filho. Preto Velho não tá sozinho, Caboclo não tá sozinho. Exu e Pombagira não tá sozinho. Além da nossa falange, temos os líderes de falange na qual nós confiamos no trabalho, na qual nos completam. Porque esse diálogo está acontecendo, ele não existiria com você sozinho aqui, existiria, não, meu filho? Jamais. Então, é preciso de cada um, não é isso? É. Eu preciso do meu cavalo para me expressar através da incorporação. Meu cavalo precisa de mim para trabalhar, ele precisa de você para ganhar voz, você precisa dele para poder ganhar as informações que você precisa. Eu preciso dos guias para me inspirar. Tudo é... Ninguém faz nada sozinho. É. O egoísmo com a gente... O egocentrismo não existe, tá certo? Eu deixo pra vocês. Claro. Amarração. As pessoas procuram na para-amarração? Muito. Não procuram somente a Pombagira que vos fala, mas procuram o meu cavalo também, porque o meu cavalo é cartomante. Dos bons, deixa eu fazer a propaganda dele. Ah, é. Eu também corro gira com ele nas cartas também. É. A mentora dele no oráculo é a cigana que trabalha com ele, que é a Isadora. Mas... Às vezes ele sabe, tem intuição, ele clama por mim. Corre, gira, Pomba, gira. Vai, Maria Padilha, catar essa informação pra mim. Aí eu vou. Tá tudo presente, né, meu filho? Quando tem que descer um pouquinho mais, a Isadora diz, vai lá, filha, vai você agora. Aí eu desço mais um pouquinho pra ela. Não é isso, filho? Tá muito bem vibrado o trabalho na casa hoje. Tô muito satisfeita. Tanto com o mental dos médicos que se fazem presente, como a energia que paira no local e a espiritualidade que se faz presente. Nossa. Muito satisfeita, tá? Que assim seja. Então, filho, ele é tão procurado quanto eu também pra poder fazer amarração, mas a gente não trabalha dessa maneira, filho, tá não. Certo? Porque interferir no livre-arbítrio do ser humano não é algo legal. Não é o quê? Não é algo bom. Não posso interferir no seu livre-arbítrio. Eu posso. Você tem a sua namorada, vocês brigaram, separaram, os dois se amam, eu posso dar uma aliviada no coração de cada um. O que chamam de adoçar essa relação, porque o amor já existe. É. Mas devido ao orgulho do ser humano, esse amor ele pode ser ceifado. Não é isso? É. Então a gente pode dar uma ajeitadazinha ali. Agora, amarração é outra história, filho. Aí eu deixo para o outro lado trabalhar. Tá certo? Mas a Pombagira de Lei não trabalha nessa linha, não. E se quiser pedir para mim... Olha, Maria Padilha, eu quero que você corra gira pra fazer isso, pra matar, pra destruir, pra amarrar. Não, você tá procurando a pessoa errada, meu filho. Como assim? Você não conhece a Pombagira que anda com o VMC? Eu sempre digo pra ele, não se entregue. Você vai ser tentado várias vezes pelo dinheiro. Você vai ser tentado várias vezes pela vaidade. Mas não se entrega não, filho, porque senão tu perde tudo. Tu perde tua essência, nossa. Tu perde tua magia, tu perde teu encanto, tu perde a tua força. Porque a força do meu filho vem da lei divina, ele não é filho de Ogum. É. Ele tem que agir com justiça, ele não é filho de Xangô, ele tem que agir mais do que outras pessoas, né? Porque a cobrança é mais forte, né? É. Ogum é intolerante, Xangô muito mais. Então é isso, filho, amarração a gente não trabalha. Eu não trabalho. Maria Padilha das Almas, que está presente no couro do menino hoje aqui, não trabalha com amarração. Respeito todas as formas de trabalho. E todas as entidades. Respeito tudo. Mas nós temos as nossas escolhas, tá certo? Então não trabalho com esse tipo. Amarração não, filho. A senhora aceita? Um champanhe. Pega um champanhe pra mim que eu aceito. Um médium cobrar. Um champanhe, uma boa cerveja. Não, pelo meu atendimento, não. Não? Perdão a brincadeira, viu, meu filho? Só para descontrair. Sim. Não, pela minha consulta, não, filho. Por um adoçamento, ele pode cobrar. Que é isso? Um adoçamento amoroso, ele pode cobrar e há um ebó para um cliente, para ele comprar um material, para ele colocar a energia dele, para ele clamar por mim para fazer um trabalho, eu posso deixar ele fazer isso, claro. Como eu permito. Claro. Mas eu não vou permitir que eu baixe no couro do médium agora. Inclusive, essa sua pergunta ela é muito pertinente, Jefferson. É. Agora, nesse momento que o mestre se fazia presente, esse grande juremeiro chamado Zé Pretinho, que ele se fazia presente nessa conversa bonita dele, nessa lábia dele, né? Ele estava acabando de receber uma informação aqui no celular que queria a menina, dizendo que tinha uma grande admiração por Maria Padilha e perguntando quanto é que ele cobrava por essa consulta. Se ele recebia em casa Maria Padilha e quanto ele cobrava por essa consulta. Isso não é um teste, meu filho? É. Mas ele já sabe que ele não pode fazer isso. Então ele disse automaticamente que não recebia em casa, não cobrava por consulta, que o trabalho dele por consulta era outro, era cartomancia. É outra história. Mojubá, né? O que pode fazer a senhora se afastar do médium? Diferentes objetivos em relação ao caminho da evolução. Tá certo, meu filho? Eu busco algo para minha evolução e o nego está buscando outro. Então, nós estamos incompatíveis. Não é isso, filho? Sim. Totalmente incompatíveis. Eu vou e me afasto. Deixo a sorte do mundo. Uhum. Que o mundo tome conta. E o mundo não toma conta como um pai e uma mãe toma, né, filho? Não toma. O mundo cobra de outro jeito. É melhor ser cobrado por mim. Quando uma pombogira diz aqui, nós trabalhamos com demônio, você corta um bode e a gente tem muito mais força que esses espíritos pombagira da Umbanda. Como é a história, filho? Às vezes, um quimbandeiro vai dizer: venha com a gente, dê o nosso dinheiro. A gente não só atende você mais rápido, mas a nossa pombagira tem muito mais força que as da Umbanda, porque não é dar sangue pra ela. Não, filho, é complicado falar do que tem mais força, né, filho? Ou o trabalho que é feito mais rápido por causa de determinadas linhas de trabalho que obedecem a uma lei, que obedecem a um trono ou obedecem a outro. Eu não quero falar e nem crucificar quem trabalha com sangue animal e com o dito sacrifício. Até porque se eu precisar de um bode arriado para mim para salvar a sua vida, eu vou usar esse bode. Eu preciso de um bode para salvar a vida do Jefferson, então eu vou preferir sacrificar esse bode para salvar a sua vida, meu filho. Tá certo? Mas eu não tenho uma preferência de trabalho com a vitalidade do sangue animal. A gente está num padrão de trabalho diferente. É à toa que eu direcionei o meu filho para uma casa que não trabalha com o sacrifício animal, porque a própria espiritualidade dele não está sendo compatível com esse tipo de trabalho. Mas se for preciso fazer para salvar uma vida, para salvar um filho, por que não se fazer? Claro. Tá certo, filho? Pronto. Mas eu não não gosto de trabalhar. Existem outros meios. É. Tá certo, filho? Um médium que usa dos espíritos para acabar da vida. Obrigado pela sua gentileza, viu, meu filho? Que Deus abençoe. E o povo deixou de cobrir hoje e sempre. O médium que usa um espírito para acabar com a vida dos outros. Ele está acabando. Porque recebeu dinheiro. Ele está cavando o próprio buraco dele, Jefferson. Aí que eu entro. Aí é que eu entro. Eu gosto. Gosto de receber esse tipo de gente, viu, filho? Como eu gosto. Porque aí ele vai provar do próprio veneno. Não é isso? O mal não fica parado, filho. Mal é energia. Tem aquele ditado que veio sem ser mandado, volta sem ser pedido. Por que esse ditado existe, filho? Porque a energia não fica parada. A energia, uma vez que foi mandada por lá, ela vai encontrar um destinatário. Mas se chega no endereço e esse destinatário não está, essa carta volta para o remetente, não volta? Não. É assim. Então o espírito que está dizendo ali, eu sou uma pombogira, pode fazer o mal para o outro, pode enriquecer, que hora que você morrer, tu vai entrar para minha falange, eu vou te proteger. A senhora acha que esse médium está sendo ingênuo? Existem pactos, né, filho? É. Existem pactos feitos com determinadas entidades que não são pombogiras, que pode-se conseguir o enriquecimento da matéria, sim. Inclusive, o MC já passou por uma prova grande disso. É. Não é isso, filho? Sim. Mas não caiu. Se tivesse caído, você tinha perdido tudo. É. Claro. Responde isso, cara. Sim. E aí, quando ela diz assim, do outro lado, você não vai sofrer nenhum do mal que foi cometido através de si, porque eu vou lhe proteger. Tudo tem um custo, filho, né? Ah. Tudo tem um preço. Então, assim, você veio e através do seu karma, para a sua evolução, você pode ter uma situação mais fácil de nascer ou uma situação mais difícil. Você pode ser um pobre, um carroceiro, um esmoléu, se você tiver que passar por uma situação como essa para poder evoluir. Você pode ter uma situação financeira muito mais elevada se você souber lidar com essa situação ou se simplesmente for uma prova também. Porque a prova não é simplesmente você estar passando por uma dificuldade financeira. A prova é um espírito vir, por exemplo, que ele já tem uma predestinação a usar drogas, por exemplo, ou a pisar nos outros, e ele receber muito pataco, receber muito dinheiro. Como é que ele vai lidar com essa situação, meu filho? Como é que ele vai se portar com essa situação? Bem, se ele caiu, eu estou esperando ele no inferno de novo. É isso? Sim. Se ele for vitorioso, ele vai subir um patamar na sua evolução. Pronto. Muito feliz de estar aqui hoje, tá certo, filho? Muito feliz. Tá, Mojubá. Já estamos chegando aqui perto dos 5 minutos finais. Graças a Deus. A mensagem está sendo dada, a verdade está sendo colocada em pauta para que cada um de vocês tenha consciência do trabalho que essa pequena trabalhadora realiza. Pronto. Porque até as trevas estão trabalhando a serviço da luz. Não é porque eu trabalho nas trevas que eu sou trevosa. É verdade. Não é isso, filho? Sim. Eu tenho a minha luz, tenho a minha capa, e escondo a minha luz quando necessário. E quando necessário, eu escancaro ela. Pronto. Tá certo? Então eu sou a luz trabalhando nas trevas. E muitos daqueles que estão nas trevas não são nem melhor e nem pior que nós. Muitas vezes estão num grau de evolução e de consciência diferente. Vamos pensar e refletir sobre isso, filho. Quando a pessoa diz, ih, tua filha tá com... Bota mais um dedinho pra mim aqui, meu filho. Mojubá. Tua filha só pode estar com pombogira encostada, porque ela só pensa em fazer sexo. O que a senhora aconselha uma pessoa dessa... Quero que acenda esse cigarro também, tá certo, filha? A refletir a respeito de quê? Não, filha, a pombogira, ela traz equilíbrio, né? Então. Ela traz o equilíbrio para o ser humano, ela não traz o lado desvirtuado. O lado desvirtuado a gente deixa para vocês. Isso são mazelas suas, não é isso? Aí a gente entra justamente para trabalhar. Obrigado, viu, filho? A gente entra para equilibrar esse lado, né, filho? Para trazer equilíbrio. Porque ninguém quer ver o seu médio descontrolado. E muitas vezes quando tá, bebeu e recebeu pombagira. Que conversa é essa, amigo? É? Que conversa é essa, filho? Bebeu e recebeu pombagira. E tirou a roupa e se prostituiu. Não, não é pombagira isso aí. Ah. É qualquer outro espírito. Uma, ou desvirtuado que está aproveitando daquela situação para aproveitar e curtir aquela situação, ou porque está aproveitando daquela situação para botar para fuder no cavalo ali no médio, porque é um cobrador kármico dele. Estou sendo clara com vocês? Isso aí não. Né? Não existe. Ou uma situação ou outra. Claro. Ou uma que não quer fazer o mal, mas está fazendo o mal, porque está em uma situação... padrão, consciência diferente, e tá passando por cima da lei, faz tudo o que quiser, ou então um cobrador karma, tá se aproveitando daquela situação, como é a situação da esposa do meu filho, do meu cavalo, que tinha um cobrador kármico lá, com a cobradora, uma falange que vinha para poder destruir ela, para poder mexer e fazer o mal para ela, depois que ela bebia, que era a fase que ela ficava mais suscetível. Essa merda tá pagando direto, né? Você não é aqui de novo pra mim. Conversando muito também, né, filha? Não é muito. Nojo. Choveu, choveu, só na Calunga que não choveu. Choveu, choveu, só na Calunga que não choveu. É que Dona Padilha das Almas presta conta com Deus. É que Dona Padilha das Almas presta conta com Deus. Tem que prestar conta, né, filho? É. Tem que prestar conta de tudo, filho. De tudo que vai vencer faz nessa terra e do lado do astral, você tem que prestar conta. Se fosse tudo à vontade, era bagunça, né? E a coisa não funciona assim. É que Dona Padilha das Almas Resta contar com Deus, é Mojubá. Tem que prestar conta mesmo, filho, não é isso? Aí trabalha para a lei divina, a gente tem que prestar conta ao Criador. Pronto. Não é isso, né? Sim. Pode falar mais, filho, se quiser. Pronto. Sei que já está na hora da gente encerrar isso aqui, mas foi muito bom. A Pombagira está muito feliz de estar se apresentando. Tá certo? Se quiser alguém mais simpático e sorridente, chama Cigana. É sério? Não é isso? Não. É, quando se diz eu quero aconselhamento amoroso e a Pombogira ela é mestra nisso, e diz assim, ela só é mestra e só é mestra aquele que sofreu desilusão amorosa. A senhora sofreu uma grande desilusão amorosa? Sofri, filho, sofri muito pra mim. Foi um dos campos que eu caí, tá certo, filho? Sofri muito por amor. Mas geralmente quem sofre por amor também sofre pelo amor próprio. Né, filho? Sim. O ego, quando ele é ferido, né? Sim. Ou quando você tem algum sentimento de egoísmo e possessão junto a ti, muito se fala de obsessores, tá certo, Nelly? Muito se fala de obsessores espirituais, de trabalhos, de energia, de desobsessão. E quantos obsessores encarnados estão aqui em terra, filho? Nossa. Quantos, filho? Que querem o seu bem-estar acima de qualquer coisa. Independente do que isso venha trazer de mal para você. Que querem o seu bem-estar e satisfazer o seu ego e as suas vontades, independente se a pessoa tem família, se tem filho, se vai fazer a pessoa sofrer. Não interessa. O que ela quer é o que ela quer. Ela quer satisfazer o ego dela. Ela quer satisfazer as vontades dela. Egoísmo. É? Muito egoísmo. E a gente trabalha justamente com essas quedas aí. Mostrando que não é assim que a coisa acontece. Você não pode. Se algo que você deseja ou que você quer vai trazer algo de mal para outra pessoa, aquilo ali não é certo, filho. Não é isso? Não é certo. Se você está fazendo alguém sofrer, filho, para ser feliz, tem alguma coisa errada aí. Não é isso, Jefferson? Dona Maria Padilha, antes da sua mensagem final, por que a senhora se permitiu vir e trazer o vosso conhecimento no diálogo com os espíritos? Primeiro, filho, porque eu estou passando a informação para todos vocês e estou doutrinando uma legião de espíritos que se faz presente aqui comigo. Eu estou trazendo pelo menos aí na faixa de uma centena de espíritos de algum aqui dentro do cemitério para essa casa nesse momento. Nossa. Tá certo? Tem muito espírito aqui que eu estou trazendo dentro do cemitério que estão precisando escutar essa palavra, que mais é a doutrina que eu já faço, mas eu trago não só para a legião da qual eu lidero, para a qual a falange que tranca a rua, Marabô, Tiriri, todos os exus que se fazem presente estão trazendo os seus também. Então estão participando dessa mini aula com Maria Padilha. Que coisa chique, né, meu filho? Estou dando uma aulinha, né? Aprender, filho. Se eu escutei os mais evoluídos para aprender, porque os que estão no estágio de evolução, que estão buscando ainda, não vão aprender comigo também. É assim que a coisa funciona. Salve o mistério divino da criação. Salve o mistério Pombogira. Salve a linha da calunga pequena do cemitério Campo Santo, do Pai Omulu. Nada é inútil em a natureza. Nada, filho. Nada. Por mais que se tenha noção da importância desse trabalho que está sendo gerado hoje por cada ser encarnado na Terra, o Armistê não tem noção da grandiosidade que isso representa para todo o universo, Jefferson. Nossa. Fui profundo agora, não foi? Foi, mas foi. Que a verdade é profunda, né? A verdade é profunda. E a senhora analisando agora, olhando para esse que a senhora trouxe, quantos mudaram aquela vibração para uma vibração maior? Todos estão absorvendo de alguma maneira essa verdade. Oh. É isso? Uns absorvem de uma melhor forma, outros absorvem de uma forma mais devagar e assim sucessivamente. Mas a palavra, o ensinamento, ele nunca é perdido, meu filho. Nossa. Nunca é perdido. Hoje eu vou. Graças a Deus. Graças a Deus. Dona Maria Padilha, qual conselho a senhora dá para um espírito que se arrependeu do mal, mas está doido para voltar para lá? Ele vai voltar a sofrer de novo. Ele vai voltar a uma situação da qual ele não queria ficar. Então, ele se encontra numa situação que não está boa, que ele não é feliz. E se ele for voltar ao trabalho da vingança, que ele estava focado, se ele for voltar ao trabalho do egoísmo, da vingança, do orgulho, ele vai voltar para a merda de novo. Ele vai voltar a ser acorrentado, torturado, a estar vivendo numa atmosfera da qual talvez ele não deseje que ele voltar. Talvez? Ele não deseje que ele voltar. Claro. Tem uns que parece que gostam disso, né, filha? Tem espírito que quer estar na porcalhada com tudo sujo. Não é isso? É. Quer estar em vibração baixa, destina toda a sua existência para uma vingança, para perseguição, não é assim, meu filho? É. Será que alguém é feliz desse jeito, Jefferson? Não. Não, senhor. Não é. Vou julgar. Mané Padilha, qual é a sua mensagem final para o irmão? Isso, filho, já está na hora de eu ir embora, tá certo, né? Pensem, reflitam. Tentem quebrar essas mazelas que existem dentro de vocês. Nada fica no oculto. Tudo é escancarado perante a espiritualidade. A cada Exu, a cada pombagira que se apresenta, conhecem às vezes vocês melhor do que vocês mesmos. Conhecem o seu coração, o seu pensamento. Vamos se livrar das mazelas. Vamos procurar seguir o caminho da evolução. É isso? Com respeito ao próximo. Com trabalho, com perseverança, com fé. A vida é justa. Tudo se tem um peso, tudo se tem uma consequência para o que se é feito. Então vamos refletir sobre isso. Vamos quebrar, vamos lutar contra a vaidade. Vamos lutar contra o orgulho. Vamos lutar contra as inferioridades morais que nos assolam. Porque todos vocês são vítimas disso, meu filho. Uns mais e outros menos. Mas em algum momento você tem que estar lutando contra aqueles diabinhos que existem dentro de você. Entre aspas. Tá certo? Salve a lei divina. Salve o trabalho de Exu Pombagira realizado na penumbra, no meio, entre as trevas, entre a luz, os mediadores do planeta Terra, aqueles que estão mais próximos de vocês. Salve o encanto pela vida, filho. O encanto pela vida. A vida é tão complexa, tão abrangente, e não se resume a pequenas coisas. A vida é muito maior que qualquer sensação de egoísmo, de vaidade, de luxúria. Quanto mais você se procura se aperfeiçoar, se alinhar com sua família espiritual, quanto mais você procura melhorar, maiores as provas vão surgindo. Porque você está buscando dar um passo maior. Não é isso, Dilson? Não é isso, meu filho? Uma hora, as provas vão se atenuar. Porque mostra que Osmicê está no caminho certo, está forte na luta. Não desista. A vida de qualquer filho de orixá e filho de fé não é fácil. A vida de filho de Ogum também é bem complicada, por várias perseguições. Por isso que veio como Senhor cortador de demandas na sua essência, na sua vida carnal. Para lhe livrar de várias perseguições, dos karmas. Vamos se melhorar. Vocês estão no caminho certo. Tá certo, meu filho? E quando for pedir para Exu e Pombagira para destruir, não precisa pedir, filho. Porque ninguém vai estar alimentando os sentimentos pequenos de vocês. A gente vai trabalhar em cima da lei divina. Se tiver que fazer algo, que cobrar algum karma, ou que lutar para foder, como eu falei, a gente vai fazer. Mas não precisa ninguém estar dizendo que eu vou fazer. Não é isso, meu filho? Eu sei o que tem que ser feito. Porque eu não vou fazer nem a mais e nem a menos do que a lei divina me permite. Essa é a minha palavra final, meu filho. Fiquem com Deus. Tenho que voltar para os meus recintos. Qual o ponto que você mais gosta quando se despede? É esse mesmo que eu vim cantando. Não. Maria Padilha das Almas, o cemitério é o seu lugar. É no buraco que Padilha mora. É no buraco que Padilha vai girar. Maria, Padilha das Almas, o cemitério é o seu lugar. É no buraco que Padilha mora. É no buraco que Padilha vai girar. Pode contar com minha proteção hoje e sempre, meu. Muito feliz de estar aqui hoje. E mais feliz ainda de você ter escutado o meu recado. Que assim seja. É isso, filho? Sim. Saravá, força, eu vou embora. Saravá. Vou voltar para o meu recinto. Muito obrigado. E vou levar todo mundo que está aqui junto comigo. Tá certo. Tá certo? Obrigado. Ei, louvado seja. Glauber, já voltou? Voltei. Completamente? Graças a Deus. Como é que você tá se sentindo agora? Me sinto bem. Bem? A energia muito presente da Pombagira ainda dá vitalidade, né? Ah. Da força que ela traz. Ela é um espírito muito diferente, assim. Ah. O seu jeito de ser, eu respeito muito, né? Ah. Mas a energia dela, assim, nem... Eu não recebo ela sempre, sabe, Jefferson? É. Eu recebo às vezes no mês de Exu, em fevereiro, no mês de agosto, num trabalho específico na casa, mas já faz algum tempo, inclusive, que eu não recebo ela. Já faz aí, eu acho que bem uns 3 a 4 meses que eu não recebia. Ah. E assim, eu tô muito feliz de ter recebido ela nesse momento, né? Cara. Admiro muito ela pelo jeito de ser, né? Por trabalhar, por ser mulher, por ser bombagira, por ter um jeito diferente de trabalhar, né? Sei lá, eu acho ela meio séria, assim, meio carrancuda, como se fosse meio bruxa, assim. É. Mas, assim, admiro muito a essência dela. Cada um, né, de seu jeito, preto velho de um jeito, mestre de outro, Exu de outro. Eu trabalho com 7 encruzilhadas também, que é totalmente diferente de Maria Padilha, mas quem vem na frente é ela. Oh. Ela que vem tomando a rédea do trabalho. E, assim, quero agradecer também muito ela por ela ter se colocado à disposição para trabalhar hoje. Eu não esperava, de jeito nenhum, não. Nossa. Esperava. Não é à toa que ainda demorei um pouco para receber, porque um pouco da insegurança ainda, vai vir mesmo, não vai, né? Mas aí ela disse que queria vir, veio, fez o trabalho dela, e eu tô muito feliz por isso. Oh. Sou muito grato a essa Pombagira, sempre tô alimentando as forças, ela tem o cálice dela na minha casa, a firmeza de Exu dela lá, com Tranca a Rua das Almas, tem o cálice dela lá, sempre eu coloco champanhe, tô sempre alimentando como um bom filho de fé, né? E assim, muito satisfeito de ter recebido ela aqui hoje, porque eu não esperava, e não é um espírito que a gente vem recebendo com uma certa constante, assim, né? Ela vem uma vez ou outra quando tem que vir para um trabalho, mais para trabalhos mais específicos, de quebra de magia negativa, num trabalho desobsessivo. É muito difícil ela trabalhar com... Eu nunca trabalhei com ela na consulta, na casa do amigo Pachó. Assim. Nunca trabalhei com ela, assim. Ela já veio para dar alguns recados, para falar com a esposa, comigo, com um filho de fé, mas para participar de um momento como esse foi minha primeira experiência. Ela já falou com alguns médios na casa, dando recados, mas para parar, para sentar, para conversar uma hora assim, eu nunca tinha visto, não, foi a primeira vez. Que assim seja. Que assim seja. Muito grato a você, a toda a espiritualidade do astral, a Pombagira que se fez presente, Maria Padilha das Almas, meus sinceros agradecimentos. Graças a Deus. E onde a gente está aqui? Em Pernambuco. Isso, Recife, capital pernambucana. Oh, graças a Deus. Graças a Deus, meu irmão. Muito obrigado. Assim seja. Salve Exu, salve Pombagira, salve povo da rua. Salve esquerda. Salve. Salve. Pensem, reflitam. Tentem quebrar essas mazelas que existem dentro de vocês. Nada fica no oculto. Tudo é escancarado perante a espiritualidade. A cada Exu, a cada Pombagira que se apresenta, conhecem às vezes vocês melhor do que vocês mesmos. Conhecem o seu coração, o seu pensamento. Vamos se livrar das mazelas. Vamos procurar seguir o caminho da evolução. Não é isso? Com respeito ao próximo. Com trabalho, com perseverança, com fé. A vida é justa. Tudo se tem um peso, tudo se tem uma consequência para o que se é feito. Então vamos refletir sobre isso. Vamos quebrar, vamos lutar contra a vaidade. Vamos lutar contra o orgulho. Vamos lutar contra as inferioridades morais que nos assolam. Porque todos...